One, two, three, four. Acumulando coisas boas, mas tem vezes que dá merda. Eu me dei mal na cidade de Phoenix. Eu fui roubado em Tucson, visitando o Grand Canyon. A minha perna para completar a merda. Para o Arizona eu não volto mais. Só me ferrei nessas férias e não quero mais. Arizona nunca mais. Arizona nunca mais. Foi uma zona, minhas férias no Arizona. Foi uma zona, minhas férias no Arizona. Arizona nunca mais. Arizona nunca mais. Yeah.